Como se livrar do bem e do mal? Desde criança a gente escuta, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. O bem me quer ou o mal me quer? Tem coisas que parecem boas e tem coisas que parecem ruins. De repente, é preciso ver o mal no bem e o bem no mal. Tô confundindo? Não, Bimala, é assim, o negócio é confuso mesmo. Tem muitos detalhes, é uma ciência, né? É uma ciência, não é um oba-oba, não. E essa ciência do bem e do mal, nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 50. Nós vamos falar do canto e dança público de Hare Krishna que está acontecendo no Brasil com uma turnê especial. Só isso, né? Tá. Depois fala mais. Retiro de Carnaval. Já está se preparando aí para o retiro de Carnaval? Isso mesmo. O Carnaval não sei se vai acontecer, mas o retiro vai. O retiro é preciso, é necessário, né, Bimala? Retirar, esfriar a cabeça, tá bom? Recarregar as baterias, como a gente fez lá no templo Hare Krishna de Curitiba. Que mais? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Se eu não falar demais. Tem que falar isso, Bimala? Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Não, a culpa é sempre minha, não precisa nem falar. Todo mundo já sabe. Então vamos ver como se livrar do bem e do mal no capítulo 2, verso 50. Faltou falar aqui. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é simples, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali, tá, já não é para explicar muito, tá bom, já falei então. Então vamos ver como se livrar do bem e do mal com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara Gunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adwaita gadadara, shri vasa de goura bhakta vrinda, hare krishna hare krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Eu estava pensando aqui, a gente pode usar a inteligência para o bem ou para o mal, né? Ou de forma transcendental. Tá, já parei de falar. Tá. É primeiro tentar cantar o verso. Tá, então vamos lá. Tentar cantar o verso. Não lembro. Você quer demais, você quer que eu lembre o nome do capítulo, o verso que está. Não dá, minha cabecinha é de pano. Cachorro velho não aprende truque novo, você não entendeu ainda? No meu caso, Pode ser que tem cachorro velho aí que aprenda, né? Mas o cachorro velho aqui não aprende truque novo. Bom, capítulo 2, verso 50. Nome do capítulo, vou lá olhar, calma. Resumo do conteúdo do Gita, adoro esse capítulo também. Eu gosto desse, do 9, do 10, do 18. É os que eu mais gosto, Bima. Não, eu gosto do Gita inteiro, mas esses são os que eu mais gosto. Ninguém perguntou. Vou nem falar nada. Tá, vamos tentar cantar. Já falei o nome do capítulo. Já fecha aqui também. Nossa, quanta coisa aberta, tá louco. Depois o computador trava aí, a culpa é do computador, do burro mais rápido do mundo. Bodhijukto jahatiha ube sukrita duskrite tasma yogaya yujaswa yoga karma sukoushalam. Tradução, palavra por palavra. Bodhijukta, uma pessoa que se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus. Jahati, pode se libertar de. Iha, nesta vida. Ube, em ambos. Sukrita duskrite, nos resultados bons e maus. Tasmat, portanto, jogaya, para a causa do serviço prático e amoroso a Deus. Yodhyaswa, ocupe-se. Desculpem. Yodhyaswa, ocupe-se assim. Yoga, consciência de Krishna. Karmasu, em todas as atividades. Kaushalam, arte. Tradução completa, um homem ocupado em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, se liberta tanto das ações boas como das más, mesmo nesta vida. Oh, só boa notícia. E garantida por Deus. A garantia é Deus. Que garantia maior que essa, ou melhor que essa, não existe. Portanto, esforce-se pela yoga, ó Arjun, que é a arte de todos os trabalhos. Nossa, que coisa linda, hein? Vou até repetir aqui. Um homem ocupado em serviço prático e amoroso a Deus se liberta tanto das ações boas como das más, mesmo nesta vida. Portanto, esforce-se pela yoga, ó Arjun, que é a arte de todos os trabalhos. Prabhupada explica que desde templos, desculpem, tem templos sim, sempre teve templos, tá, errei, pronto. Desde tempos imemoriais, cada entidade viva, e nós somos uma entidade viva eterna, né, vem acumulando as diversas reações de seu trabalho bom e mal. A gente vem se enrolando cada vez mais nas leis de ações e reações, e assim ficamos presos na roda do tempo. Nesse samsara, muita gente se ilude, né, com a evolução. Ah, estamos evoluindo. Sabe qual é o ponto máximo da evolução? O começo da involução. É a roda do tempo. É como uma roda gigante que sobe, desce, evolui, involui, evolui, involui. Falou que é dualidade, meu amigo, é coisa ruim. É os dois lados de uma moeda chamada ilusão. Então, mas esse lado é bom. Mas e o outro lado da moeda? É ruim. E não deixa de ser a moeda chamada ilusão. Então, o bom é tão mal quanto o bem, e o bem é tão mal quanto o bom. Não é confusão, Bimala? É que tudo que é dualidade, resumindo, né, encurtando, tudo que é dual é ruim, porque é ilusão, e a ilusão nos prende aqui. Então, Prabhupada já falou no Gita que não existe nada de bom dentro da criação material, nada, não existe nada de bom dentro da criação material, porque a energia material é ruim, é ilusória. Então não tem nada de bom, nada de bem. Então é mais uma ilusão, e a gente vem acumulando, né? essas diversas reações de trabalho bom e mal. É por isso que nós estamos presos aqui, é por isso que somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Ah, mas eu sou muito bom, eu sou a bondade em pessoa. Tá bom, você vai nascer aqui de novo para receber todo o bem que você fez. Isso é mal, isso é ruim. Por quê? Porque neste mundo é um perigo a cada passo. E aí você vem aqui sofrer tudo de novo. Sarampo, catapora, rubéola, dor de dente, dor de barriga, cólica, caganeira, mijaneira. Nossa, tanta coisa. Agora tem o coronavírus. Inglês ou português, Bimola? Quando eu aprendo a falar alguma coisa em inglês, você me corta. Ah, tá louco. Como que eu vou aprender inglês? Coronavírus. Então, tem a coronavírus agora, né? Então, daqui a pouco tem outra coisa. Acaba essa, começa outra, né? E os tolos, cientistas, pseudos médicos, pseudos líderes, acham que vão se dar bem aqui. Não vai. Não vai se dar bem aqui nunca. Porque sempre vai ter perturbações. Esse mundo, essa energia externa de Deus, ela é assim, né? Sempre criando perturbações. Não tem como consertar esse mundo. A única maneira de estar bem nesse mundo é saindo fora dele. Aqui é um perigo cada passo. Aqui o mundo é temporário e miserável. A criação material é temporária e miserável. Oh, Deus podia fazer um mundo perfeito e fez. Onde tem tudo de bom, tudo é perfeito, só alegria. Todas as pessoas são agradáveis. Todas as pessoas são agradáveis, né, Bimala? Cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. Tudo que tem de melhor, tudo que Deus poderia criar de bom, está lá, na morada eterna de Deus. Agora aqui não, aqui é um hospício, onde todo mundo é louco, menos os Hare Krishnas de verdade, é o que fala os Vedas, a gente só repete. Então, se não é consciente de Krishna, é patife, é louco. É o que falam os mestres, as escrituras autorizadas e as pessoas santas. A gente só repete aqui. Então, pode-se remover a ignorância de uma pessoa através das instruções do Bhagavad Gita, tá vendo? Como pôr um ponto final na ignorância, nos problemas, nessa roda do tempo, nessas reações boas e ruins. Se remove a ignorância de uma pessoa através das instruções do Bhagavad Gita, o qual ensina a se render ao Senhor Shri Krishna em todos os aspectos e a se libertar da vitimização encadeada de ação e reação, nascimento após nascimento. Portanto, ó Arjuna, Arjuna, eu estou falando aqui para mim, para você, todos nós somos Arjuna, né? Então, os Arjuns da vida que somos nós são aconselhados a agir em consciência de Deus, em consciência de Krishna, o processo purificador da ação resultante. E aí você se livra do bem e do mal, você se livra da evolução e da involução, você se livra da moeda chamada ilusão que sempre tem dois lados. Tá bom? Então tá bom. Se livra dessas coisas mandadas. Não estou falando de você não, Bimala. Estou falando aqui de tudo que é ruim, de todos os lados, bom e mal, né? Bem e mal, bom e ruim, bom e mal, com L, com U, é tudo que é ilusão, né? Tá bom, então já parei de falar. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, não é qualquer livrinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site, ele está de graça no nosso site. krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Calma, estou tomando água. Se me apresso, engasgo aqui, pronto, aí ferrou. Então, você clica aí nos livros grátis, que você encontra as opções para ler na tela ou baixar, mas se você quer o livro na mão, tem que pagar, não tem jeito, vai ter que pagar impressão, imposto, transporte, gráfica, tinta, nossa, tanta coisa, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí nos livros novos, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que a gente vai ler na sequência. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática. É a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Não, desce mais quatro livros que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomendo uns dois ou três desse aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar desse canto e dança público de Hare Krishna que está acontecendo numa turnê especial de Sua Santidade Mahavishnu Swami e Harinamaruti em Paraty. Começou dia 26 e vai até o dia 28. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Calma, Bimala, estou procurando aqui a postagem no Facebook. Mahavishnu Swami e grupo Harinamaruti estão em Goura, Vrindavana, ISKCON, Paraty, Rio de Janeiro, até o dia 28. Mahavishnu Swami, 75 anos, é nascido em Birmingham, na Inglaterra. Lidera o grupo musical Harinamaruti, que viaja pelo mundo propagando o canto e dança público de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. E toca a sanfona como ninguém, viu? Um super canto e dança público, super animado com a sanfona, minha sanfoneira, a fufufole da sanfona, Bimala. E todo mundo canta e dança. Ah, chegou perto desse Swami, você canta e dança mesmo sem querer, viu? É muito contagiante. Em mais de 10 anos, ele está fazendo isso, em mais de 10 anos de incessantes viagens, e eles já estiveram em mais de 80 países. Nessa... Calma, estou baixando aqui. Calma, não me apresse, eu vou apertar o botão errado aqui, vai dar zebra. Nessa sua nova turnê no Brasil, entre os dias 26 e 28, eles estarão em Goura, já estão em Goura Vrindavana, de onde irão para a cidade e praias de Paraty cantar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, maravilhoso, nossa, que show, viu? Eles fazem um som assim que é impossível ficar parado. Leve sua câmera, seu telefone, agora telefone é tudo, né? Vai filmar, vai lá filmar, fotografar, gravar, dançar, cantar com eles nas praias aí e cidades de Paraty. Em breve divulgaremos a programação do grupo em Paraty. Informações, hospedagens e day use. DDD 12, telefone 981-53-4810. DDD 12, 981-53-4810. Tá bom? Então tá bom. E o carnaval? Eu falei do retiro de carnaval, que vai acontecer lá também, né? Retiro de carnaval transcendental em Goura, Vrindavana, ISKCON, Paraty, Rio de Janeiro. Vamos tocar, cantar, dançar e glorificar Deus com muito entusiasmo. Venha viver momentos inesquecíveis conosco. Opções de participação do retiro. Completo de carnaval do dia 12 ao dia 17 de fevereiro. Final de semana de carnaval de 12 ao dia 14. Você tem várias opções, né? Programação resumida. Aratis, bhajanas, kirtanas no belíssimo templo da comunidade em 3 horários diários, aulas sobre as escrituras milenares da Índia com Purushottaya Swami, trilhas, caminhadas ecológicas em plena mata atlântica com mergulhos em cachoeiras e piscinas naturais. O Chatinandana e o Prabhu Janardana não saem de lá. Práticas de Bhakti Yoga e meditação em Japamala, alimentação vegetariana e curso de panificação, e tem outras atividades pagas também à parte, né? Tem para todos os gostos. Informações e reservas, DDD 12, telefone 98153-4810. Repetindo, DDD 12, telefone 98153-4810. Com certeza está na nossa agenda, não está não, Bímola? Depois você vai verificar se está tudo atualizado, mas está lá, com certeza está na nossa agenda Hare Krishna. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Ler mais um pouquinho do Srimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Então vamos lá. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 27. Você quer demais lembrar o nome do capítulo. Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana. Paramos aqui onde está falando, né? Que esses filhos e netos eram sistemáticos assaltantes das riquezas do rei Purandjana. Destrói tudo, né? Principalmente quando o parente morre. Meu amigo, mete o pau em tudo, né? Incluindo seu lar, tesouro, servos, secretários e toda outra parafernália. O apego de Purandjana a essas coisas estava muito profundamente enraizado. Este verso, a palavra Rikta Hareshu, significando assaltantes da riqueza, é muito significativa. Os filhos, netos e outros descendentes de alguém são, em última análise, assaltantes da riqueza por ele acumulada. Existem muitos afamados homens de negócios e industriais que acumulam grande riqueza e são muito bem cotados pelo público. Mas todo o dinheiro deles é afinal depredado por seus filhos e netos. Sem falar materialmente, né? Materialmente, o cara normalmente é uma pessoa comum. Muitos analfabetos fazem fortuna, né? Fazem fortuna e depois cometem o erro de mandar o filho estudar para burro. Aí o filho vai lá estudar nas melhores faculdades do mundo para aprender a ser empregado. Ele vai estudar, as universidades ensinam isso. Ao invés de ensinar as pessoas a serem independentes, a serem servos de Deus, não, ensina o cara a ser empregado. Aí o cara vai administrar o negócio da família e quebra, porque ele não sabe ser patrão, ele sabe ser empregado. Ele não sabe ser dono. Ele sabe ser empregado, ele aprendeu isso na faculdade. É como depender dos outros, é como procurar um dono que vai dar casa e comida para ele. A hora que ele tem que administrar um negócio, não consegue. Estudou para burro, se formou para cachorro e saiu procurando um dono. Tá bom, já parei de falar, Bíblia. Matadouros da alma, como o Prabhupada falava, né? O cara faz a fortuna. Existem muitos afamados homens de negócios e industriais que acumulam grande riqueza e são muito bem cotados pelo público. Mas todo o dinheiro deles é afinal depredado por seus filhos e netos. Na Índia, tivemos oportunidade de conhecer um industrial que, como o rei Purandjana, tinha muita inclinação sexual e meia dúzia de esposas. Cada uma dessas esposas tinha um estabelecimento separado que consumia vários milhares de rúpias. Certa vez eu estava conversando com ele e percebi que ele estava muito preocupado em conseguir dinheiro para que todos os seus filhos e filhas pudessem ter, cada qual, pelo menos 500 mil rúpias. Assim, esses industriais, homens de negócio ou pessoas comuns são chamados de mudas nas escrituras autorizadas. Mudas, em português, é tolos, asnos. É um tolo porque trabalha igual um asno para dar tudo o que esse pessoal quer, né? Asno por quê? Porque ele trabalha duro dia e noite, né? E recebe um pouquinho de capim do dono e quando vai procurar a fêmea para fazer sexo, a fêmea dá coice no focinho dele. E ele canta desafinado que ninguém gosta de ouvir. Estou falando do asno, Bimala. Oh, Krishna Balarama Radha. Eles trabalham muito arduamente e acumulam dinheiro para ter o prazer de vê-lo depredado por seus filhos e netos. Semelhantes pessoas não querem devolver a sua riqueza ao seu verdadeiro proprietário, que é Deus, Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaran Jagyata Pasan, Sarvaloka Maheshwaran. O verdadeiro proprietário de toda a riqueza é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ele é o verdadeiro desfrutador. Os ditos ganhadores de dinheiro têm hábeis truques para tirar o dinheiro de Deus sob o pretexto de negócios e indústrias. Após acumularem esse dinheiro, eles têm o prazer de vê-lo saqueado por seus filhos e netos. Assim é o modo de vida materialista. Na vida materialista, as pessoas ficam encarceradas dentro do corpo e iludidas pelo falso egoísmo. Assim, cada um pensa, eu sou este corpo, eu sou um ser humano, eu sou americano, eu sou indiano. Este conceito corpóreo deve-se ao falso ego. Deixando-se iludir pelo falso ego, a entidade viva identifica-se com determinada família, nação ou comunidade, panos coloridos. E morrem por causa desses panos coloridos, né? E morrem por causa desses panos coloridos, chamadas bandeiras, né? Dessa maneira, seu apego ao mundo material torna-se cada vez mais profundo. Eu estava falando com um rapaz jurar bandeira, né? Só se for a bandeira de Krishna. Logo, torna-se muito difícil para a entidade viva libertar-se de seu cativeiro. No 16º capítulo do Bhagavad Gita, capítulo 16, versos 13 a 15, dá-se a seguinte descrição gráfica de semelhantes pessoas. Lê, Bimala. Nossa, tá bom, a senhora está mandando. Idan adya maya labdan, imam prapsye manoharatan, manoratan. Idam astidam apime bhavishyati punah danam. Aso maya hata shatrur hamishye chaparam api ishwaroham aham bogi sidoham balavam suki adyo bijanavam asmi konyo isti sadrisho maya Jakshye da Syami Modshya Iti Agya, desculpem, Iti Agyana Vimohita. As traduções dos versos estão aqui. Ó. A pessoa demoníaca pensa: hoje tenho muita riqueza, mas ganharei mais de acordo com meus planos. Muita coisa é minha agora, mas no futuro terei cada vez mais. Ele é meu inimigo e eu o matarei. E meus outros inimigos também morrerão. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Eu sou perfeito, poderoso e Eu sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o mais rico dos homens, rodeado de parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz quanto eu. Realizarei sacrifícios, farei alguma caridade e assim me deleitarei. Taula de novo. Não há ninguém tão poderoso e feliz quanto eu. Realizarei sacrifícios, farei alguma caridade e assim me deleitarei. Dessa maneira, semelhantes pessoas deixam-se iludir pela ignorância. Assim, as pessoas ocupam-se em diversas atividades penosas e seu apego ao corpo, lar, família, nação e comunidade torna-se cada vez mais profundamente enraizado. E aí ele nunca se livra, né, do ciclo de nascimentos e mortes. E aí fica conhecido igual nós, pessoas comuns, né? Almas eternamente condicionadas. O grande sábio Narada prosseguiu: meu querido rei Pratinabarrishat, igualmente como tu, o rei Purandara, envolveu-se em muitos desejos. Parar? Tá bom, então vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas, todo o conhecimento com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, quer a coleção na mão, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, só para manter a distribuição de livros. Você clica aí, Livros Novos, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica aí, que já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda eles, todos eles ou alguns deles, ou completa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Nós vamos fazer agora em Bimlaia, vamos ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Vamos lá. Paramos aqui, onde os Vedas personificados continuaram. Nosso querido Senhor Krishna, você é Satitananda Vigraha. Em português, a forma sempre bem-aventurada de conhecimento. E porque os seres vivos são partes e parcelas de sua personalidade, o estado natural de existência deles é ser plenamente consciente de você. Neste mundo material, qualquer um que desenvolveu essa consciência de Krishna não está mais interessado no modo de vida materialista. Um ser consciente de Krishna se torna desinteressado em vida familiar ou condições de vida opulenta, e ele requer apenas uma pequena concessão para suas necessidades corpóreas. Em outras palavras, ele não mais está interessado em prazer sensual. A perfeição da vida humana é baseada em conhecimento e renúncia, mas é muito difícil tentar alcançar os estágios de conhecimento e renúncia durante a vida familiar. Pessoas conscientes de Krishna, portanto, se abrigam na associação de devotos ou em lugares santificados de peregrinação. Tais pessoas são cientes da relação entre a superalma e os seres vivos individuais, e elas nunca estão no conceito corpóreo de vida, porque elas sempre carregam você em consciência plena dentro de seus corações. Elas são tão purificadas que qualquer lugar onde elas vão torna-se um local sagrado de peregrinação. E a água que lava os seus pés é capaz de liberar muitas pessoas pecaminosas que pairam neste mundo material. É, Prabhupada, tinha um devoto de Prabhupada na Índia, foi conhecer a Índia, né, junto com Prabhupada, e aí ele falou: Prabhupada, eu vou rasgar meu passaporte, nunca mais vou sair de Vrindavana. E aí Prabhupada falou: não, você tem que voltar lá no seu país e pregar para os seus patrícios. Mas Prabhupada, eu não quero deixar Vrindavana. E aí Prabhupada falou: leve Vrindavana com você. Vrindavana é apenas uma inspiração. Então leve ela com você e vá pregar no seu país, lá para os seus irmãos. E aí foi o que ele fez, né? Ele ouviu e executou a ordem do mestre espiritual e levou Vrindavana com ele. É, Vrindavana é um estado de consciência, um estado de espírito, e todos podem e devem entrar nela e nunca mais sair dela, não importa para onde vão. Quando o Prahlada Maharaja foi perguntado por seu pai para descrever alguma coisa muito boa que aprendeu, ele respondeu a seu pai que, para uma pessoa materialista que está sempre cheia de ansiedades, devido a estar engajado em verdades relativas e temporárias, o melhor curso é abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta para se abrigar no Supremo Senhor Krishna. Aqueles que são realmente devotos puros são celebrados como Mahatmas, uma Mahatma de verdade, não é igual Gandhi, né? Ou grandes sábios, personalidades perfeitas em conhecimento. Eles estão... Gandhi era Mahatma só de apelido. Eles estão sempre com o pensamento no Supremo Senhor Krishna e seus pés de lótus... Tá, vou ler de novo. Eles estão sempre com o pensamento no Supremo Senhor Krishna e seus pés de lótus. E assim eles se tornam automaticamente liberados. Devotos que estão sempre situados nessa posição se tornam eletrificados pelas potências inconcebíveis do Senhor Krishna e ficam krishnaizados, e assim eles próprios se tornam a fonte de liberação para seus seguidores e devotos. Uma pessoa consciente de Krishna é plenamente eletrificada transcendentalmente. E por isso, qualquer um que toca ou se abriga nesse devoto puro se torna similarmente eletrificado com potências transcendentais. Um devoto assim nunca fica envaidecido com suas opulências materiais. Geralmente, as opulências materiais são boa ascendência, educação, beleza e riquezas. Mas, apesar de um devoto do Senhor Krishna poder possuir todas as quatro dessas opulências materiais, ele nunca é levado pelo orgulho de possuir tais distinções. Grandes devotos do Senhor Krishna viajam por todo o mundo de um local de peregrinação a outro, e em seu caminho eles encontram muitas almas condicionadas e as liberam com sua associação e distribuição de conhecimento transcendental. Eles residem em locais tais quais Vrindavana, Mathura, Dwarka, Jagannatha Puri e Navadvipa, porque somente devotos se reúnem nesses lugares. Desse modo, eles aproveitam a vantagem da associação santificada, e por essa associação os devotos avançam mais e mais na consciência de Deus, a consciência de Krishna. Tal avanço não é possível na vida familiar, que é desprovida de consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: nosso querido Senhor Krishna, Existem duas classes de transcendentalistas, os impersonalistas e os personalistas. A opinião dos impersonalistas é que esta manifestação material é falsa e que somente a verdade absoluta é real. A visão do personalista, todavia, é que o mundo material, apesar de temporário, mesmo assim não é falso, e sim real. Esses transcendentalistas têm diferentes argumentos para estabelecer a validade de suas filosofias. De fato, o mundo material é simultaneamente verdadeiro e falso. É verdadeiro porque tudo é uma expansão da suprema verdade absoluta, Krishna, e é falso porque a existência do mundo material é temporária. Ele é criado e ele é aniquilado. Por causa dessas diferentes condições de existência, a manifestação cósmica não tem posição fixa. Aqueles que advogam a aceitação deste mundo material como falso são geralmente conhecidos pela máxima Brahma Satya Jagan Mithya. Eles apresentam o argumento que tudo no mundo material é preparado da matéria. Por exemplo, existem muitas coisas feitas de argila, tais quais potes, pratos e bolas de barro. Depois de sua aniquilação, essas coisas podem se transformar em muitos outros objetos materiais, mas em todos os casos, sua existência como barro continua. Uma jarra de água de barro, depois que quebra, pode ser transformada em uma tigela ou prato. Porém, mesmo como prato, tigela ou jarra d'água, a terra em si continua a existir. Portanto, as formas de uma jarra de água, tigela ou prato são falsas, mas sua existência como terra é real. Essa é a versão dos impersonalistas. Esta manifestação cósmica é certamente produzida pela verdade absoluta, mas porque sua existência é temporária, ela é, portanto, falsa. O entendimento dos impersonalistas é que a verdade absoluta, que está sempre presente, é a única verdade. Na opinião de outros transcendentalistas, entretanto, este mundo material, produzido da verdade absoluta, também é verdade. O contra-argumento dos impersonalistas é que o mundo material não é real, porque às vezes descobre-se que a matéria é produzida da alma transcendental. E às vezes a alma transcendental é produzida da matéria. Não dá, né? Aí não dá, né, para acreditar nisso. Alguns filósofos apresentam o argumento que, apesar do esterco de vaca ser matéria morta, às vezes vê-se que escorpiões saem do esterco de vaca. Similarmente, matéria morta, tais quais unha e cabelo, saem do corpo vivo. Assim, coisas produzidas de uma certa coisa não são sempre a mesma. Com a força desse argumento, filósofos impersonalistas estabelecem que, apesar dessa manifestação cósmica ser certamente uma emanação da verdade absoluta, a manifestação cósmica não necessariamente possui verdade em si. De acordo com essa visão, a verdade absoluta Brahman deve ser, portanto, aceita como verdade, enquanto a manifestação cósmica, apesar de um produto da verdade absoluta, não pode ser aceita como verdade. A visão dos filósofos impersonalistas, entretanto, é afirmada no Bhagavad Gita como a visão dos demônios. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que Astyam apratishtam te jagá ahur anishwaram. Em português, a visão dos demônios desta manifestação cósmica é que toda a criação é falsa. Os demônios acham que a mera interação da matéria é a fonte da criação e que não há controlador ou Deus. É tudo funciona por acaso. Mas, na realidade, esse não é o fato. No 17º capítulo do Bhagavad Gita, entendemos que os cinco elementos grosseiros, terra, água, ar, fogo e céu, mais os elementos sutis, mente, inteligência e falso ego, são as oito energias separadas do Supremo Senhor Krishna. Além desta energia inferior, existe a energia transcendental, que é conhecida como os seres vivos. Os seres vivos também são aceitos como a energia superior do Senhor Krishna. A manifestação cósmica inteira é uma combinação das energias inferior e superior, e a fonte das energias é a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, possui muitos tipos de energias diferentes. Isso é confirmado nos Vedas. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Em português, as energias transcendentais do Senhor Krishna são variadas. E por que essas variedades emanaram do Supremo Senhor Krishna, não podem ser falsas. O Senhor Krishna é sempre existente e as energias são sempre existentes. Algo da energia é temporário, às vezes manifesto e às vezes não manifesto. Mas isso não significa que é falso. O exemplo pode ser dado que quando uma pessoa está irada, faz coisas que são diferentes de sua condição normal de vida. Mas porque esse humor de ira somente aparece e desaparece, não significa que a energia da ira é falsa. Assim, o argumento dos filósofos impersonalistas que este mundo material é falso não é aceito pelos filósofos devotos de Deus. É confirmado pelo Senhor Krishna em pessoa sobre a visão que não existe nenhuma causa suprema desta manifestação material, que não existe Deus e que tudo é somente a criação da interação da matéria. E essa é uma visão dos demônios. Tá, vou ler de novo. Tá, vou prestar atenção nas vírgulas. É confirmado pelo Senhor Krishna em pessoa sobre a visão que não existe nenhuma causa suprema desta manifestação material, que não existe Deus, e que tudo é somente a criação da interação da matéria, e essa é uma visão dos demônios. É, os demônios acham que tudo vem de uma combinação dos elementos materiais, tá bom. Vai acreditando nisso que você vai continuar descendo. Os filósofos impersonalistas às vezes apresentam o argumento da serpente e da corda. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é às vezes devido à ignorância. Tá, vou ler de novo, Bima. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é às vezes devido à ignorância, confundida com uma serpente. Mas confundir a corda com uma serpente não significa que a corda ou a serpente seja falsa. E, portanto, esse exemplo usado pelos impersonalistas para ilustrar a falsidade deste mundo material não é válido. Tá, vamos parar aqui, né, para não cortar essa explicação no meio. Não cortar a corda, amigo. esses impersonalistas, coitados, ralam, e quando algum raro consegue se fundir na luz, depois cai aqui de novo. Ou seja, só perdeu inutilmente o seu tempo. Aliás, todos que não revivem ou não desenvolvem o seu amor adormecido por Deus estão inutilmente perdendo o seu tempo. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você entra agora no nosso site e ele está de graça na quarta linha. Está lá, livros grátis, para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí nos livros novos. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, onde todo conhecimento é vivido na prática. Já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, e agora sim, o livro Krishna. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio,

जय ओम पुष्पापुरवंश परिव्राजकाचार्य सत्र सदस्य मौलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रिंस कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। सावेद भक्तविंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द असमर लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू द असमर लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू द असमर। थैंक यू वेरी मच।